Assim, a obra Evangelizar segue a missão de levar a palavra pelos meios de comunicação. A única forma de manter esta obra é com a sua ajuda. Todos os anos, crianças sofrem com a subnutrição e outras doenças. Auxiliar crianças carentes é uma das fortes ações da Associação Evangelizar é Preciso. Em uma feliz parceria com a Pastoral da Criança, fundada pela doutora Zilda Arnes, está sendo possível mudar a realidade de milhares de crianças através da campanha Abracei. Para fortalecer ainda mais essa ação, a sua ajuda é fundamental. Você que está acompanhando a nossa programação e quer saber mais sobre a obra, torne-se um associado e receba gratuitamente o Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Lá você vai encontrar um resumo sobre a nossa missão e as ações sociais que realizamos. E você ainda vai saber como pode nos ajudar a evangelizar mais e mais pessoas. Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Uma publicação para revigorar sua fé e o nosso trabalho. Ligue 0, código da operadora, 41-8401-0909, dígito 1. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mozotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mozotti. Amados filhos e filhas da Hora da Misericórdia, que a paz do Senhor esteja com você. Que bom que você está aí nesse domingo. Que a paz do Senhor esteja com você e que a misericórdia seja abundante na sua família. Filhos e filhas, você foi à missa hoje? Se não foi, por favor, vá. É fundamental, porque domingo sem missa é semana sem a graça. Domingo sem missa é a semana sem a graça. Eu insisto nesse tema da missa porque é um dos mandamentos da Igreja. Comungar e assistir, participar da missa aos domingos. Vem nos iluminar, Senhor. Preenche todo o nosso ser. Em Ti vou me abandonar, Senhor Deus. Vim me alimentar nesta semana. Amanhã eu começo a novena do Sagrado Coração de Jesus. Amanhã eu começo a novena pedindo a Deus, nosso Senhor, nos abençoe, nos santifique, nos proteja. Sempre quis ouvir Tua voz. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Sua bênção, Padre Reginaldo, sou Vânia de Patos de Minas. Te escuto pela Rádio Princesa de Lagoa Formosa e Rádio Patos de Patos de Minas. Padre, eu era evangélica, já tinha passado pela Umbanda e tem 2 anos que eu te ouço. Comecei a ouvi-lo ao ir trabalhar com uma ex-colega de trabalho minha que estava trabalhando em casa e comecei a te ouvir. Ela ouvia todos os dias e a partir daí eu não consegui mais parar de te ouvir. O senhor passou a ser uma visita diária na minha casa. E te ouvindo, foi crescendo uma vontade muito grande de voltar a ser católica, de Nossa. Comungar. Eu tinha uma vida toda errada. Jesus. E ao te ouvir, eu decidi mudar a minha vida de verdade e fui para a igreja. Fiquei 1 mês frequentando a missa. Depois de um mês, eu fui fazer minha confissão e o padre me liberou para comungar. Foi o dia mais feliz da minha vida. Amém. Hoje, quando eu entro na fila da comunhão, que eu volto para o branco para fazer minhas orações, as pessoas em minha volta até estranham, porque eu choro. Tamanha alegria de de Jesus ter me aceitado como filha. E de eu sentir que ele é vivo, porque eu creio que Jesus está na hóstia santa. Muito obrigado, padre, o senhor não imagina o tamanho do trabalho que o senhor faz. Eu nem conhecia direito os dogmas da Igreja Católica, pois tinha 20 anos que eu não era católica. Tinha 22 anos que eu não confessava, porque eu achava que não era importante. E hoje eu sei da importância da confissão, da importância da comunhão e da importância de estar na missa todos os domingos. Deus seja louvado, filho. Deus seja louvado. 20 anos. Bíblia aberta, cartilha de oração. Aclamemos nosso Deus, é o Senhor, é bom pastor. É, aclamemos o nosso Deus, é o Senhor, é bom pastor. Lucas capítulo 9, versículo 18 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava orando a sós e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas ele repreendeu-os severamente para que não contassem isso a ninguém e explicou: é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Depois Jesus começou a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem quiser salvá-la, entregue a mim. Amados filhos e filhas, é paradoxal, né? É contraditório. Mas a entrega da vida é uma certeza da permanência. Uma entrega da vida é a certeza de que a doamos para Cristo. Lembremos: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, não poderá dar frutos. Na cruz de Jesus, foi exatamente o que aconteceu. Na cruz, o grão de trigo caiu na terra. O grão de trigo germinou. O grão de trigo produziu frutos. Senhor, neste domingo, nós também queremos que nossa vida seja derramada como doação, gratuidade. Você que está comigo, eu estou com uma pessoa, deixa eu ver aqui, achei interessante. Ela diz: ah, está aqui, ó. Tudo na minha vida parece estar nublado. Eu me pego só triste. Me ajude na oração, eu estou tão fraca. Falta emprego, dívidas, vícios de um filho, filha sem emprego, separada do namorado, sofre muito por ela, pede discernimento. E aí ela continua, uma ladainha. Sirlei de Limeira, parece que a vida está nublada, só me pego triste. Eu quero me unir a todos que neste domingo se sentem sozinhos. Como a Sirlei diz, será que Deus está triste comigo? Não, filha, Deus não está triste, pelo contrário, Deus está te fortalecendo, Deus está te alimentando, Deus está do teu lado. Na cruz que eu vi, tá escutando? Eu vi Jesus. Você tá tomando consciência que Deus está com você? Então diga: Senhor, me abençoe. Senhor, eu me agarro na cruz. Senhor, eu me agarro nas tuas santas chagas. Vem em meu socorro, Senhor. Nessa hora da misericórdia, vem em meu auxílio. Na hora da misericórdia, vem em meu socorro. Sede minha fortaleza, sede minha esperança. Abençoai, Senhor, a água neste domingo. Abençoai, Senhor, todos aqueles que mais precisam. Conforte os que estão sentindo tristeza e solidão. Tome dessa água, tome agora, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.